cosas que nunca pude imaginar. Andei pensando, no sé por qué, cómo será en mi vida se voce. Que nunca vou dar imaginar. Andei pensado, não sei porquê. Como seria minha fonda se você?